olhar pra mulher é feio. Pra babado é pior, pode escrever, eu falei. Fofoca pra mulher é feio. Pra babado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o mal e o time pra você. É que fofoqueiro é um atraso de vida, não é sujeito homem, é um safadão. Cara a cara não fala, só fala por trás. Ele até mete o malho na vida do cão. E quando o pilantra se vê imprensado, ele treme na base e começa a chorar. É que o coisa ruim é um tremendo patifico. É dois irmãos para se adiantar. Olha aí, fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever, tô falando. Fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. É que o língua ferina não é brincadeira. Ele faz a caveira até do satanás. Faz mulher casada perder o marido e malandro passar o amigo pra trás. Esse prego chegou lá no céu, logo organizou um tremendo conflito. Fez São Pedro pegar São João de Bonaste, São Jorge Guerreiro atropelou Benedito. O canalhocrata foi expulso do céu e parou no inferno como um indigente. Chegou lá e inventou que o Saci Pererê perdeu sua perna bancando com gente. Olha aí, fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever, eu falei. Fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode crer. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. É que o língua ferina não é brincadeira. Ele faz a caveira até do satanás. Faz mulher casada perder o marido e malandro passar um amigo pra trás. Esse prego chegou lá no céu, logo organizou um tremendo conflito. Fez São Pedro pegar São João de Bulaste, São Jorge Guerreiro pegou São Benedito. O canalhocrata foi expulso do céu e parou no inferno como um indigente. Chegou lá e inventou que o Saci Pererê perdeu sua perna bancando com gente. Olha aí, fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever, eu falei. Fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever, já falei. Fofoca pra mulher é feio. Pra barbado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. É que fofoca pra mulher é feio. Pra babado é pior, pode escrever, eu falei. Fofoca.